Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. A manchete do jornal Linhas de Elvas revela que, em dia de aniversário do Comando Distrital da PSP de Porto Alegre, os responsáveis pedem mais atenção à Direção Nacional face às carências existentes no terreno. A manchete Polícia de Contrastes ilustra a exposição de meios da PSP que mostrou à população um Audi TT topo de gama, um carro de combate e drones de vigilância de última geração, mas na realidade os agentes da Polícia Local deslocam-se em viaturas antigas e em condições pouco motivadoras para quem arrisca diariamente a vida em prol da segurança dos outros. A reportagem Em Pé de Guerra com a Água põe em destaque as sucessivas rupturas na conduta de água em Santa Eulália, aldeia do concelho de Elvas, que tem sofrido episódios recorrentes de falta de água nas últimas semanas. O problema ocorre numa conduta de abastecimento entre o túnel do Caminho de Ferro e o reservatório desta localidade, a qual admite que a situação na conduta é instável, pelo que está previsto no curto prazo um investimento para substituir esta ligação em toda a sua extensão, no total de 1000 metros. O presidente da Junta de Freguesia de Santa Eulália, Adriano Carlos, lamenta o sucedido, mas destaca a pronta intervenção de todas as entidades para resolver o problema. A circulação de comboios com maior comprimento obrigou à construção de uma nova estrada, ainda em obras, nas Fontainhas. A modernização ferroviária prevista para a linha do leste na ligação entre Elvas e a fronteira do Caia está já no terreno com a construção de uma via paralela à linha dos comboios que servirá o acesso à plataforma das Fontainhas e ao perímetro de Rega. Com a conclusão da obra, a circulação rodoviária sobre a linha de caminhos de ferros deixa de ser possível, mas os automobilistas e os condutores de pesados têm ao seu dispor uma estrada totalmente nova. Mas se a nova estrada é um ganho inquestionável para a ferrovia, há quem questione a segurança rodoviária no novo entroncamento criado na Estrada Nacional 373, um itinerário já de si fustigado por um intenso tráfego rodoviário e acidentes recorrentes. A pouca distância, o desnível que existe entre o asfalto e as bermas da Estrada das Fontainhas, no concelho de Elvas, está também a preocupar os utilizadores daquele caminho municipal. A estrada que faz a ligação entre a estação de Caminhos de Ferro e Campo Maior é bastante utilizada por agricultores e proprietários de terrenos do perímetro de Rega do Caia. O centro ambiental do Chévora, localizado no antigo posto da Guarda Fiscal da aldeia de Oguela, em Campo Maior, foi inaugurado na manhã de sábado, 16 de junho. O espaço explorado pelo Grupo de Ecologia e Desportos de Aventura, o GEDA, assume-se como uma infraestrutura de apoio e interpretação a atividades em ambiente natural, visando melhorar o acesso ao conhecimento e informação sobre as áreas protegidas da Rede Natura 2000, onde está inserido, bem como dos recursos naturais existentes e a importância da sua conservação. Num investimento de cerca de 50 mil euros, a intervenção consistiu na requalificação do edifício, procedendo-se à melhoria das suas as condições de acessibilidade, segurança e infraestruturas, assim como do espaço exterior. A semana fica ainda marcada com a notícia de que o Centro Humanitário da Cruz Vermelha recebeu uma viatura a gás natural veicular. O novo veículo, que foi doado pela empresa Dorgás, polui menos e o custo por abastecimento representa uma poupança na ordem dos 40% a 50% em relação a qualquer outro combustível. Estas são as vantagens da viatura entregue à instituição elvense que agora vai ser utilizada nas atividades diárias da Cruz Vermelha. Foi este o Magazine Semanal. Obrigado por nos acompanhar. Diário do Sul. Magazine Semanal Norte e Centro Alentejo. Ficamos então a conhecer os destaques do jornal Diário do Sul ao longo desta semana. A Universidade lançou um novo projeto piloto, U-Bike. A ideia tem como objetivo poupar a energia, lançar e reduzir as emissões de carbono, bem como estimular hábitos de vida mais sustentáveis e saudáveis. A Academia Alentejana foi a primeira, de acordo com o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. Foram cedidas 20 bicicletas a alunos e professores, bem como a funcionários do ensino superior. O município de Viana do Alentejo entregou faixas de campeões aos infantis do Sporting de Viana. A cerimónia simbólica contou com a presença do presidente da Câmara, Bengalim Pinto, e contou também com a presença do presidente da Junta de Freguesia, Joaquim Viegas. Saliente que, para além desta conquista, os infantis do Sporting de Viana do Alentejo conquistaram igualmente a taça distrital. 20% dos residentes na região alentejana viveram em risco de pobreza e exclusão social em 2017. Apesar do número de estar em queda desde o ano de 2014, esta taxa fixou-se no ano passado, nos 23%, contabilizando todo o território nacional, ou seja, quase menos de 2 pontos percentuais face ao ano 2016. Salientamos também para o lançamento do livro com o título de A Sor das Migas e Conversas, de Galopim de Carvalho. Esta apresentação teve lugar na nossa cidade em mais uma edição dos Comeres e Conversas. A sessão à mesa teve direito a um crítico gastronómico e a um especialista no ciclo do pão. Ponte Sor teve a festa da aviação no aeródromo local, Portugal Air Summit. O objetivo deste evento foi fomentar a divulgação nacional e internacional do setor aeronáutico português e contou com a presença de 200 pessoas na organização, mais de 80 oradores e de 100 expositores. 224 euros é o número de gastos que um alentejano tem em média no que toca à compra de fármacos. Mora foi o que registou a maior despesa do país. O grupo do Diário do Sul fez também uma entrevista ao eiborense Filipe Soares, que é treinador de vôlei no estrangeiro. Filipe tem apenas 35 anos, mas já correu vários pontos do mundo para treinar equipas de vôlei. Formação contínua e persistência foi o conselho que o treinador deu aos jovens que pretendem se destacar nas suas carreiras. A empresa Multi Ribeira abriu o concessionário Ford em Évora. Presentes tiveram o diretor-geral da marca Ford em Portugal, João Ferro, e o proprietário João Ribeiro. E para além da abertura, deu-se também o lançamento do Ford Fiesta Active. Destaque também para o número 900, que é o número das famílias por realojar no Alentejo. De acordo com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, o Distrito de Beja registra 364 agregados à espera de casa, Évora 311, e Porto Alegre 225. Os dados são conhecidos numa altura em que os pedidos de ajuda apresentados nos últimos anos deixaram de contar automaticamente para o programa Primeiro Direito. Foi também apresentado em Évora o projeto Práticas Artísticas para a Inclusão Social, visando promover encontros improváveis entre a cultura social para reduzir as desigualdades no Alentejo. Com o calor a fazer-se sentir, a Direção-Geral de Saúde alertou para os perigos nocivos do calor a ter com as pessoas mais velhas e crianças. Hidratação foi o maior conselho dado por Graça Freitas, Diretora-Geral de Saúde. Este ano, o tema da Feira de São João é Évora pela Paz, os 100 anos de armistício, e conta com um programa bastante vasto. Música, artes, gastronomia e pecuária vão ser palco até ao final desta feira. Termino destacando para um projeto digital criado entre Portugal e Espanha, que visa ajudar os pais na educação dos filhos. Este projeto foi apresentado em Mérida e tem como nome Janela Aberta para a Família. Ficam então por aqui os principais destaques das notícias publicadas no Jornal Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Diário do Sul.